بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. O louvor é para Allah, o louvamos, pedimos sua ajuda, imploramos seu perdão. E nos refugiamos em Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele a quem Allah guiar, ninguém poderá desencaminhar. E aquele a quem Allah desencaminhar, ninguém poderá encaminhar. Testemunhamos que não há divindade digna de adoração além de Allah. E testemunhamos que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é seu servo e mensageiro. E que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Amém. Bom, irmãos, hoje a nossa aulinha, inshallah, continuando com as suras do Coran, nossa aula é sobre a sura Maryam. É uma aula bem simples, curtinha, mas bem interessante para a gente conseguir entender essa sura. O assunto principal da sura Maryam é um pouco diferente do que a gente imagina. Né? Geralmente a gente acha que a sura Maryam se detém a falar da história de Maria e Jesus. Né? Mas também trata desse assunto. Mas na verdade a sura Maryam quer nos passar um objetivo maior ainda. Um objetivo, um ensinamento a todos os muçulmanos até o dia do juízo final. A sura Maryam nos ensina, antes de mais nada, é comum um ser humano gostar de ter uma prole, de ter filhos. Todos nós gostamos de crianças. Todos nós passamos a nossa vida trabalhando por eles. Nós trabalhamos, né, preocupados pelos nossos filhos, preocupados pelo que eles irão herdar. E eles acabam herdando nossos esforços depois de nós. Mas aqui nós temos um assunto muito importante dentro dessa questão dos filhos. A sura que a gente vai ver hoje, a sura Maryam, ela fala com relação aos filhos. Fala de dois assuntos principais. Primeiro, sobre o quão é normal, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, como é normal o ser humano amar ter filhos, o amor sobre os, que o ser humano tem pelos filhos. E segundo assunto é sobre a herança que nós nos preocupamos em deixar para eles. E também, não é só isso, mas também essa sura vem com uma conscientização do que realmente nós queremos. Por que realmente nós queremos ter filhos? Por que é a nossa intenção? Qual é a nossa intenção a querer ter filhos? E o que nós queremos deixar para eles? Essa é a sura Maryam. Fala sobre o amor pelos filhos, sobre a herança que nós nos preocupamos em deixar para eles, sobre a conscientização do porquê que nós queremos ter filhos e o que realmente nós queremos deixar para eles. Esse, em suma, é a sura Maryam. A princípio parece que não é esse tema, né? Mas vocês vão ver que como as ayas, os versículos, todos batem em cima desse assunto. A sura Maryam nos ensina que tem uma razão muito maior para que o ser humano queira ter uma prole e queira ter filhos. Além do amor natural que todo ser humano tem pelos seus filhos. Além desse amor natural, existe uma razão muito maior que deve ser a nossa verdadeira intenção ao termos filhos. E qual é essa verdadeira intenção? Essa intenção é a preservação da religião. A preservação dessa religião. A preservação do Islã. Essa religião precisa que geração após geração acham pessoas que estejam dispostas a preservar essa religião e fazer a fé prevalecer sobre a incredulidade. Portanto, essa sura nos ensina que a maior herança que nós podemos deixar para nossos filhos é essa religião. E para que geração após geração, nossa prole esteja disposta a fazer prevalecer essa religião sobre a terra. Então, a nossa intenção deve ser, ao momento que a gente vai criar nossos filhos, a nossa intenção deve ser que eles sejam religiosos. E que eles tenham consciência que devem ser, que eles são responsáveis por passar essa religião adiante. E o que eu devo querer deixar para ele como herança, que é muito mais importante dos bens e do dinheiro, eu devo ter a intenção de deixar como herança para minha prole, para os meus filhos, essa religião. Essa orientação. A sura toda, sura Maryam, fala desse objetivo. Fala do filho e da herança que deixaremos para eles. As palavras filho e herança aparecem constantemente dentro dessa sura. Vocês vão reparar que parece muito dentro dessa sura. Então, esse é o tema principal da sura Maryam. Né? dizendo que é normal o ser humano amar ter filhos. É normal o ser humano querer ter prole. É da natureza do ser humano. E Allah subhanahu wa ta'ala colocou no coração dos pais esse amor pelos filhos. Allah subhanahu wa ta'ala colocou no coração dos pais esse amor. Mas, e essa preocupação também em querer sempre deixar o melhor para os filhos. Mas a Sura Maryam vem nos ensinar que nós devemos querer ter uma prole para preservar essa religião. Uma prole que levante essa religião e que ensine, que passe essa religião adiante. E não uma prole que perca essa religião. Não uma prole que destrua essa religião. Que seja motivo de vergonha dentro da religião. Então, a nossa intenção ao querer ter filhos é fazer com que eles sejam verdadeiros preservadores dessa religião. E a nossa intenção em querer deixar, qual é a herança que a gente tem que querer deixar para eles? A principal herança é a orientação de Deus. A orientação de Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Islã. Toda a sura fala disso. Então, vamos entrar na sura agora para vocês repararem como as ayas vão levando a esse objetivo. Então, acompanhem comigo a sura Maryam. Quais são as primeiras palavras dentro da sura? As primeiras palavras. Vamos ver. A sura 19, aya 1 até 4. Kaf ha ya ain sab. Eis o relato da misericórdia de teu Senhor para com seu servo Zacarias, ao invocar intimamente seu Senhor, dizendo: Ó Senhor meu, os meus ossos estão debilitados, o meu cabelo esbranqueceu, embranqueceu, mas nunca fui desventurado em minhas súplicas a ti, ó Senhor meu. Então, que o profeta Zacarias queria? Começa a sura com Doá. Eis o relato da misericórdia de teu Senhor para com seu servo Zacarias, ao invocar intimamente seu Senhor, dizendo: Ó Senhor meu, os meus ossos estão debilitados, meu cabelo embranqueceu, mas nunca fui desventurado em minhas súplicas a ti, ó Senhor meu. O que queria o profeta Zacarias? O que ele queria com essa súplica? Continua a aia 5 e 6. Em verdade, temo pelo que farão os meus parentes depois da minha morte, visto que minha mulher é estéril. Agracia-me de tua parte como sucessor, que represente a mim e a família de Jacó, e faze, ó meu Senhor, com que este seja complacente. Ou seja, no início da sura, já se precisa de um filho. No início da sura já fala que Zacarias queria um filho. Para que ele queria esse filho? Que represente a mim e a família de Jacó. E faze, ó meu Senhor, com que seja complacente. Então, subhanallah, no início da sura já fala desse assunto. Já fala o quanto Zacarias, o profeta Zacarias, queria ter um filho que representasse a religião depois dele. Zacarias não havia encontrado no povo de Israel alguém que herdasse o livro. Alguém que herdasse essa mensagem para passá-la adiante. Então, Zacarias, alaihi salam, suplicou para Allah subhanahu wa ta'ala que lhe concedesse um filho. Mesmo que ele já, mesmo agora que ele já era um senhor velho, né, e cuja esposa era estéril. Olha o duá como ele fez. Ó Senhor meu, os meus ossos estão debilitados devido à velhice, e meu cabelo embranqueceu, mas nunca fui desventurado em minhas súplicas a ti, ó Senhor meu. Então, subhanallah, no início da sura ele já vem fazendo súplicas que ele queria. Queria um filho para quê? A mulher dele era estéril, mas ele temia pela religião de Allah. Por isso ele queria um filho. Ele queria um filho que passasse esse din, essa religião adiante. Vejam que a família toda de Ali Imran, não só Zacaria, mas toda a família de Ali Imran mostra um amor verdadeiro pelo din. E toda a história deles com relação aos filhos, a intenção deles era que eles queriam filhos que cuidassem dessa religião. Vejam, por exemplo, a esposa de Imran, a mãe de Maria. Ela queria um filho para quê? Para cuidar do din, para cuidar do Islã, para que esse filho levantasse o Islã. Por isso, ela consagrou esse filho inteiramente para Allah. Ela consagrou esse filho que ela tinha inteiramente para Allah subhanahu wa ta'ala. E esse filho, na verdade, nasceu Maryam. E Zacarias agora faz o mesmo, pedindo um filho para consagrar ele inteiramente para Allah, para que ele seja um servo de Allah, que trabalhe pela causa de Allah. E Maryam também fez o mesmo. Filha da esposa de Ali Imran, filha de Imran, Maryam fez a mesma coisa. Teve um filho que preservasse o Islã. Todas as histórias dentro da Sura Maryam falam disso. Dentro da Sura Maryam, vocês vão ver que vem a história de Zacarias e Yahya, profeta Zacarias e seu filho Yahya. Depois vem Maryam, radiallahu anha, e Isa, profeta Jesus, alaihi salam. Depois vem Ibrahim, com Isaac e Yaqub, com seus filhos, Isaac e Jacob. E depois vem Ismael, com seus filhos. Isso tudo dentro da Sura Maryam. Vocês vão ver agora acompanhando os versículos. E também, a Sura toda nos mostra os pais orientando seus filhos para essa religião. De como os pais, como esses profetas, que são maiores exemplos para nós, orientam os filhos para a religião. Orientou esses filhos para que eles nascessem com a consciência de preservar essa religião. Acompanhe comigo as ayas. Aya 1 até 3. Kaf ha ya Ain Sad. Eis o relato da misericórdia do teu Senhor para com seu servo Zacarias, ao invocar intimamente seu Senhor, dizendo: Ó Senhor meu, os meus ossos estão debilitados, o meu cabelo embranqueceu, mas nunca fui desventurado em minhas súplicas a ti, ó Senhor meu. Então vem a resposta de Allah subhanahu wa ta'ala com relação à súplica dele, no versículo 7 até o 11. Ó Zacarias, alviçaramos-te o nascimento de uma criança, cujo nome será Yahya, João. Nunca denominamos assim ninguém antes dele. Disse Zacarias: Ó Senhor meu, como poderei ter um filho, uma vez que minha mulher é estéril e eu cheguei à senilidade? Respondeu-lhe: Assim será, disse teu Senhor. Isso me é fácil, visto que te criei antes mesmo de nada seres. Suplicou: Ó Senhor meu, faze-me um sinal. Disse-lhe: Teu sinal consistirá em que não poderás falar com ninguém durante 3 noites. Saiu do templo e, dirigindo-se ao povo, indicou-lhes por sinais que glorificassem Deus de manhã e à tarde. Então, Zacarias teve seu duá atendido por Allah subhanahu wa ta'ala, que concedeu para ele o seu filho Yahya. E qual era a missão? Por que Zacarias queria um filho? O que comprova dentro da sura que Zacarias queria um filho que tivesse a missão de conservar o din, conservar o islã, vem a sura, a aia 12 da sura Maryam. Foi dito: Ó Yahya, observa fervorosamente o livro e o agraciamos na infância com a sabedoria, assim como com as nossas clemências e pureza, e foi devoto, e piedoso para com seus pais, e jamais foi arrogante ou rebelde. A paz esteve com ele desde o dia em que nasceu, e no dia em que morreu, e estará no dia em que for ressuscitado. Então, subhanallah, a sura mesmo confirma que a intenção de Zacarias, alaihi salam, ao ter seu filho Yahya, era consagrar ele para o din. Tanto é que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou Yahya, né, da infância com a sabedoria. Desde pequeno, Allah subhanahu wa ta'ala agraciou Yahya com conhecimento da religião e com conhecimento do din e da orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aqui comprova que a intenção de Zacarias não era só ter um filho. Ele queria ter um filho para quê? Para cuidar desse din. Esse é o primeiro exemplo que a sura deu. E já começou os primeiros versículos. O segundo exemplo que a sura Maryam nos dá é a história de Maryam e Jesus. Maria e Jesus, alaihi salam. Versículo 16 até 21. E menciona Maria no livro, a qual se separou de sua família, indo para um local que dava para o leste. E colocou uma cortina para ocultar-se dela, da família, e lhe enviamos o nosso espírito, que lhe apareceu personificado como um homem perfeito. Disse-lhe ela: Guardo-me de ti no clemente, se é que temes a Deus. Explicou-lhe: Sou tão somente o mensageiro do teu Senhor, para agraciar-te com um filho imaculado. Disse-lhe: Como poderei ter um filho, se nenhum homem me tocou, e jamais deixei de ser casta? Disse-lhe: Assim será, porque teu Senhor disse: Isso me é fácil. E faremos disso um sinal para os homens, e será uma prova de nossa misericórdia. E foi uma ordem inexorável. Continuando os versículos. No versículo 27 até o 33, fala a questão do porquê que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou Maryam com o filho. Por que que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou Maryam com o filho? Então, no versículo 27 até o 33, nos explica o porquê disso. Regressou ao seu povo levando o seu filho nos braços. E lhe disseram: Ó Maria, eis que fizeste algo extraordinário. Ó irmã de Arão, teu pai jamais foi um homem do mal, nem tua mãe uma mulher sem castidade. Então ela lhes indicou que interrogassem o menino. Disseram: Como falaremos a uma criança que ainda está no berço? Ele lhes disse: Quem disse? Jesus, alaihissalam. Sou o servo de Deus, o qual me concedeu o livro e me designou como profeta. Fez-me abençoado onde quer que eu esteja e me encomendou a oração e o pagamento do zakat enquanto eu viver. E me fez piedoso para com a minha mãe, não permitindo que eu seja arrogante ou rebelde. A paz está comigo desde o dia em que nasci, estará comigo no dia em que eu morrer, bem como no dia em que eu for ressuscitado. Esse é Jesus, filho de Maria. É a pura verdade da qual duvidam. Então, subhanallah, vocês veem que toda a sura, toda a história aqui nos ensina por que que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou Zacarias com filho e por que que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou Maryam com filho. Ambos foram agraciados com filhos para preservar essa religião. E ambos tiveram a convicção de que a intenção em que eles quererem ter um filho era essa. Devia ser essa. Queria ter um filho para quê? Para que que nós queremos ter um filho? Nós devemos ter a intenção de ter um filho para preservar essa religião. Ter um filho somente para preservar essa religião. Preservar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. Vejam aqui também como a questão da piedade para com os pais, ou seja, a virtuosidade com os pais, foi lembrado nessa sura através de Yahya e através de Isa, através do profeta João e através do profeta Jesus, alaihi salam. Por quê? Vejam que a sura lembrou nos dois exemplos, com relação a Yahya, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Corão, e agraciamos na infância com a sabedoria, assim como com as nossas clemência e pureza, e foi devoto, e piedoso para com seus pais, e jamais foi arrogante ou rebelde. Isso com relação a Yahya. Com relação a Jesus, o que, que diz também? Diz aqui, me fez piedoso para com a minha mãe, não permitindo que eu seja arrogante ou rebelde. Então, vê como a piedade dos pais foi lembrado dentro da sura, através do profeta Yahya e através do profeta Jesus, alaihi salam. Por quê? Por que que eles foram virtuosos com os pais? Por que que Allah subhanahu wa ta'ala fez com que eles fossem virtuosos com seus pais? Porque os seus pais, no caso de Zacarias, e sua mãe, no caso de Maria, criaram eles, ensinaram eles a serem religiosos. Ensinaram eles que o objetivo da vida deles deveria ser passar essa religião adiante. E esse é um sinal para nós. Pois a partir do momento em que os pais criaram seus filhos para preservarem essa religião, podem ter certeza que esses sairão piedosos com eles. Os pais que criam os filhos para preservarem essa religião e com os princípios da religião, sem dúvida, esses filhos serão piedosos com eles, serão virtuosos com os pais. E aqui é a fórmula para todo aquele que quer que seu filho seja piedoso e virtuoso com ele. Aquele que quer ter um filho virtuoso e piedoso, que ensine seu filho a religião. E que ensine seu filho que ele deve ter como objetivo preservar o Islã e levantar o nome do Islã. Continuando aqui. A sura continua até chegar a Ibrahim, alaihi salam. A história de Ibrahim. Agora, esse exemplo é o contrário. Esse exemplo é o contrário do que a gente viu até agora. Esse exemplo é o contrário do que a gente viu até agora. Só um momentinho, irmão. Desculpa, irmãos, continuando. A sura agora continua até chegar à história de Ibrahim, alaihi salam. Só que agora o exemplo é o contrário. Agora é um filho virtuoso com seu pai incrédulo. Um filho virtuoso orientando seu pai. Aí a sura começa a nos mostrar o diálogo belíssimo entre Ibrahim, alaihi salam, e seu pai. Mostrando o comportamento perfeito de Ibrahim, alaihi salam, e a educação e doçura de Ibrahim ao falar com seu pai que era incrédulo. Então, continuando a sura, no versículo 41 a 48. E menciona no livro a história de Abraão. Ele foi um homem de verdade e um profeta. Ele disse a seu pai: Ó, meu pai, por que adoras quem não ouve, nem vê, ou que nada pode valer-te? Ó, meu pai, tenho recebido algo da ciência que tu não recebeste. Segue-me, pois, que eu te conduzirei pela senda reta. Ó, meu pai, não adore Satanás, porque Satanás foi rebelde para com Clemente. Ó, meu pai, em verdade temo que te açoite um castigo do clemente, tornando-te assim amigo de Satanás. Disse-lhe seu pai: Ó Abraão, porventura detestas as minhas divindades? Se não desistirdes, apedrejar-te-ei? Apedrejar-te-ei. Afasta-te de mim. Disse-lhe: Que a paz esteja contigo. Implorarei para ti o perdão do meu Senhor, porque é agraciante para comigo. Abandonar-vos-ei, então, com tudo quanto adorais em vez de Deus. Só invocarei o meu Senhor. Espero com a invocação do meu Senhor não ser desventurado. Então, subhanallah, nesses versículos, a gente vê a educação e a doçura de Ibrahim ao falar com o pai e a arrogância do pai dele falando com ele. Mesmo quando o pai de Abraão fala: Ó Abraão, porventura detestas as minhas divindades? Se não desistires, apedrejar-te-ei, afasta-te de mim. Quando todo momento Ibrahim falava com seu pai, então, a todo momento Ibrahim, alaihi salam, mesmo jeito que ele, Jazak, inshallah, mesmo jeito que ele fala: Ó meu pai, ó meu pai, ó meu pai, sempre tratando ele com a maior doçura, enquanto que o pai dele tratava ele de forma grosseira. Isso ensina que todo filho virtuoso, todo filho que é apegado na religião é virtuoso. Então, é virtuoso com seus pais. Então, Ibrahim, alaihi salam, mesmo seu pai incrédulo, a todo momento tratava ele com doçura e tratava ele com educação. Então, mais um exemplo de virtude e piedade para com os pais, só que agora representado por Ibrahim. Aqui já temos exemplo. O exemplo de Yahya, o exemplo de Isa e agora o exemplo de Ibrahim. Os três virtuosos com os pais. Por quê? Porque os três eram encaminhados dentro dessa religião. E quando Ibrahim, alaihi salam, foi virtuoso dessa forma com seu pai, o que aconteceu com ele? Versículo 49 e 50. E quando os abandonou com tudo quanto adoravam em vez de Deus, agraciamo-no com Isaac e Jacó, e designamos ambos como profetas. E os recompensamos com a nossa misericórdia, e lhes garantimos honra e língua veraz. Quando Ibrahim, alaihi salam, foi virtuoso com seu pai, que era incrédulo, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a Ibrahim, seu filho Isaac, e Yaqub, Isaac e Jacó, e ambos profetas, ambos virtuosos com ele. Por quê? Ganhou filhos virtuosos, que foram virtuosos com ele, e que tornaram-se representantes da religião depois dele. Então vejam, toda a sura nos ensina, vai andando por esse caminho, e nos ensina que nós, ao termos filhos, não devemos querer ter filhos só por ter, ou para serem nossos sucessores, sem ter um motivo mais concreto, sem ter um objetivo mais concreto. E esse objetivo tem que ser fazer com que nossos filhos sejam representantes dessa religião e levem a religião adiante. Depois disso, continuam os versículos e chegam até os versículos que falam do profeta Ismael. Quem é Ismael? Filho de Ibrahim, alaihi salam. E vejam como Ibrahim, alaihi salam, ensinou seus filhos a serem responsáveis pela religião. E como seus filhos, por conseguinte, ensinaram a sua prole. Ou seja, uma prole ensinando a outra, uma geração ensinando a outra a virtuosidade e a questão da importância da religião e da importância de representar essa religião. Então, os versículos vêm falando de Ismael, alaihi salam, versículos 54 e 55. E menciona no livro a história real de Ismael, porque foi leal às suas promessas e foi mensageiro e profeta. O que ele fazia? Encomendava os seus filhos à oração e ao pagamento do zaqué. E foi dos mais aceitáveis aos olhos do seu Senhor. Então, a partir do momento que começou com Ibrahim, alaihi salam, que ensinou os seus filhos, Ismael, que era filho de Ibrahim, ensinou os seus filhos. E assim uma geração após a outra, consciente de Allah subhanahu wa ta'ala. Depois, a sura vem mostrando a confirmação de Allah subhanahu wa ta'ala, ou digamos assim, o parecer de Allah subhanahu wa ta'ala com relação a estes que educaram seus filhos para serem seus herdeiros na religião e para levantarem a religião após eles. Versículo 58. Eis aqueles que Deus agraciou dentre os profetas da descendência de Adão, os que embarcamos com Noé da descendência de Abraão e de Israel. Israel seria Jacob, profeta Jacob. Que encaminhamos e preferimos sobre os outros, os quais, quando lhes são recitados os versículos de Clemente, prostram-se contritos em prantos. Então, eis aqueles que Deus agraciou. Quem são aqueles que Deus agraciou? Aqueles que dentre os profetas, descendência de Adão, descendência de Adão, que embarcamos com Noé e da descendência de Abraão e de Israel. Ou seja, a Sura vem falando que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou aqueles que ensinaram os seus filhos a importância dessa religião. Aqueles que ensinaram os seus filhos a tomarem essa religião como herança. Que ensinaram que seus filhos, que a melhor herança que eles podiam deixar para os seus filhos era essa religião. E que eles deveriam representar essa religião depois deles. Esses são aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou. Em seguida, depois dessa aia, vem uma aia falando com relação ao que aconteceu depois deles. Depois desses que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou. Aconteceu que vieram uma descendência que criaram seus filhos esquecendo-se da religião. Ao invés de deixar como herança a orientação de Allah, preferiram deixar o dinheiro e os bens para desencaminhá-los ainda mais na senda reta. Allah subhanahu wa ta'ala disse no versículo 59: Sucedeu-lhes depois uma descendência que abandonou a oração e se entregou às concupiscências, ou seja, aos desejos. Porém, logo terão seu merecido castigo. Então, o que aconteceu depois dessa descendência virtuosa? Veio uma descendência que abandonou a oração e se entregou aos seus desejos. Então, são esses dois grupos. Um que criou seus filhos para encaminharem a humanidade, deixando de herança a orientação de Allah. E o outro que criou seus filhos, deixando a orientação de lado. A qual desses grupos nós pertencemos? A qual desses grupos nós pretendemos pertencer? Para quem não tem filhos. No grupo que encaminha seus filhos e que deixa para os seus filhos a maior herança, que é a herança da religião, ou do grupo que fará com seus filhos se percam nessa vida e deixem a orientação de lado e abandonem a oração e se entreguem aos seus desejos. A sura toda vem nesse sentido. Vocês viram como as aias vão nos levando para esse sentido. Até aqui, a sura vem nos dizendo o quê? Vocês, humanos, precisam de filhos que herdem esse din, que herdem essa religião para passá-la adiante. Uma vez que vocês morrerão, já que nós, humanos, vamos morrer, nós precisamos de herdeiros que herdem essa religião e que passem essa religião para as próximas umas, para as próximas nações que virão após nós. Mas a sura precisava terminar dizendo o quê? E a sura realmente termina assim. Termina dizendo que Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de filhos, que herdem nada. Uma vez que Allah subhanahu wa ta'ala é quem vai herdar tudo. Allah subhanahu wa ta'ala é quem vai herdar tudo que há nos céus e na terra. Uma vez que ele é o vivente que jamais morre. Então vem os versículos dizendo que nós, humanos, sim precisamos de filhos. Por quê? Porque nós precisamos deixar alguém como representante nosso. Nós precisamos deixar alguém depois de nós. E essa pessoa que vai vir depois de nós, nós temos que criá-los com a intenção de serem responsáveis pela religião. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele que vai herdar tudo. Allah subhanahu wa ta'ala não morre. É o vivente que jamais morre. E Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de representante. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de um herdeiro, uma vez que ele vai herdar tudo. Então vem os versículos para encerrar a sura, dizendo. Primeiro versículo 40. Em verdade, nós herdaremos a terra com todos os que estão nela. Com todos que nela estão, e a nós retornarão todos. Em verdade, nós herdaremos a terra com todos os que estão nela. E a nós retornarão todos. Então, Allah subhanahu wa ta'ala é quem vai herdar tudo que está na terra. E a todos que estão na terra. Então, Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de herdeiro. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de um filho. E vem o versículo 88 até o 93, dizendo: Afirmam, o clemente teve um filho. Sem dúvida que haveis proferido uma heresia. Por isso, pouco faltou para que o céu se fundissem, a terra se fendesse e as montanhas desmoronassem. Isso por terem atribuído um filho ao Clemente. Quando é inadmissível que o Clemente houvesse tido um filho. Sabei que tudo quanto existe nos céus e na terra comparecerá como servo ante o Clemente. Então, subhanallah. Vocês veem como também a palavra Clemente, a palavra Rahman, o nome de Allah, Ar-Rahman, aparece muito dentro da sura. É uma das suras que mais aparece o nome Rahman. Mostrando também que, com relação aos filhos, né, como os pais têm rahma pelos filhos, os pais têm misericórdia pelos filhos. Então, o nome de Allah subhanahu wa ta'ala que mais foi utilizado em toda a sura foi o nome Rahman. Né? Afirma, um clemente teve um filho, Rahman teve um filho. Então, todas as vezes que falar em clemente é o Rahman, nome de Allah é Rahman. Então, isso indica a questão de ser rassura dizendo o quê? Nós humanos precisamos de filhos. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de filhos. Allah subhanahu wa ta'ala não precisa de herdeiros. Uma vez que Allah vai herdar tudo o que há na terra. Tudo que há na terra, nos céus e na terra, né? Então, essa é a Sura Maryam. Mas resta uma perguntinha só para encerrar a aulinha. Qual é a pergunta? Por que que a Sura se chama Maryam? Por que Maryam? A gente viu que a Sura tem vários exemplos. Tem a história de Zacaria, tem a história de Yahya, tem a história de Ibrahim, tem a história de Ismael. Por que Maryam? Por que o nome da Sura é Maryam? Porque no final das contas, com esse nome, Maryam, nome da Sura Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala quis nos mostrar que a mãe é a verdadeira professora. A mãe é a verdadeira responsável principal por fazer com que seus filhos saiam com essa consciência e com essa vontade de preservar a religião. Por isso o nome da Sura é Maryam. O nome dessa mulher, que é a melhor das mulheres da humanidade. Para indicar o quê? Que são as mulheres as principais responsáveis por fazer prevalecer a religião na Terra. Principalmente através da criação dos seus filhos. Então, o nome da Sura, Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala poderia ter escolhido o nome Yahya, o nome Zacaria, o nome Ibrahim, o nome Ismail para a Sura. Mas escolheu o nome Maryam. Por que Maryam? Porque, como a gente falou, nós devemos criar nossos filhos com a intenção de preservarem essa religião. E com a consciência de que eles devem passar essa religião adiante. E a principal responsável por fazer um filho sair com essa consciência é a mãe. Então, Allah subhanahu wa ta'ala botou o nome da melhor mulher da humanidade, que é Maryam. Ela representando as mulheres. Ela como representa, mostrando um exemplo de mãe, né, e mostrando um exemplo de mulher. Então, essa seria a Sura Maryam. Não sei se você tem alguma dúvida para perguntar. E que Allah subhanahu wa ta'ala permita que sejamos aqueles que ouvem a exortação e seguem a orientação. E que a paz esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com todos os seus seguidores até o dia do juízo final. E alhamdulillahi rabbil alameen.